aí. É o DJ Juju. Aqui é lei a lei. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu.